Harry esperou até ouvirem Xenofilho se movimentando na cozinha, embaixo, antes de falar. — Que acha? — perguntou a Hermione. — Ah, Harry — disse preocupada — isso é um monte de besteiras. Não pode ser realmente o significado do símbolo. Deve ser a versão excêntrica dele. Que perda de tempo. Suponho que esse seja o homem que descobriu os bufadores de chifre enrugado, comentou Rony. Você também não acredita nele? Perguntou Harry ao amigo. Bah, essa história é uma das coisas que se conta às crianças para ensinar lições de vida, não é? Não saia procurando encrenca, não compre brigas, não mexa com coisas que é melhor deixar em paz. Mantenha a cabeça baixada, cuide de sua vida e você viverá bem. Pensando bem, acrescentou Rony, talvez essa história seja para explicar por que varinhas de sabugueiro dão azar. Do que você está falando? É uma dessas superstições, não? Bruxa nascida em maio com trouxa irá casar. Feitiço ao anoitecer desfaz ao amanhecer. Varinha de sabugueiro azar o ano inteiro. Você já deve ter ouvido. Minha mãe sabe uma porção. Harry e eu fomos criados por trouxas, lembrou-lhe Hermione. Aprendemos outras superstições. Ela deu um profundo suspiro, ao mesmo tempo em que um aroma penetrante subia da cozinha. A única coisa boa em sua exasperação com Xenofilho foi a que fizera esquecer que estava aborrecida com Rony. Acho que você tem razão, disse-lhe. É só um conto moral. É óbvio qual é o melhor presente, qual a pessoa escolheria. Os três falaram ao mesmo tempo. Hermione disse a capa, Rony a varinha e Harry a pedra. Eles se entreolharam com um ar de surpresa e divertimento. Eu sabia que você ia dizer capa, disse Rony a Hermione, mas você não precisaria ser invisível se tivesse a varinha. Uma varinha invencível. Ah, Hermione, qual é? Já temos uma capa da invisibilidade, disse Harry. E tem nos ajudado um bocado, caso você não tenha reparado, protestou Hermione, enquanto que a varinha só serviria para atrair encrencas. Só se você ficasse anunciando, argumentou Rony. Só se você fosse retardado e saísse dançando por aí, agitando a varinha no alto e cantando. Tem uma varinha invencível. Venha enfrentá-la se acha que é fera. Desde que o cara ficasse de boca fechada? Sei. Mas e o cara conseguiria ficar de boca fechada? Disse Hermione com um ar cético. Sabem, a única coisa verdadeira que ele nos disse foi que há centenas de anos contam-se histórias de varinhas extraordinariamente poderosas. Contam-se? Perguntou Harry. Hermione demonstrou irritação. A expressão era tão carinhosamente conhecida de Harry e Rony que eles riram um para o outro. A varinha da morte e a varinha do destino surgem sob diferentes nomes através dos séculos. Em geral, nas mãos de algum bruxo das trevas que está se gabando de possuí-las. O professor Binns mencionou algumas, mas... Ah, é tudo besteira. As varinhas são tão poderosas quanto o bruxo que as usa. Alguns só querem se gabar que a deles é maior e melhor que a dos outros. Mas como é que você sabe, indagou Harry, que essas varinhas, a da morte e a do destino, não são a mesma que reaparece através dos séculos com nomes diferentes? E se todas forem realmente a varinha das varinhas fabricada pela morte? Perguntou Rony. Harry riu. A ideia estranha que acabara de lhe ocorrer era, afinal, ridícula. Sua varinha, lembrou-se, tinha sido de azevinho e não de sabugueiro, e fabricado por olivaras, apesar do que fizera naquela noite em que Voldemort o perseguira pelo céu. E se fosse invencível, como poderia ter se partido? Então, por que você preferiu a pedra? Perguntou-lhe Rony. Bem, se fosse possível trazer as pessoas de volta, poderíamos ter Sirius, Olho Tonto, Dumbledore, meus pais. Nem Rony nem Hermione sorriram. Mas, segundo Beedle, o bardo, eles não iriam querer voltar, não é? Continuou Harry, pensando no conto que tinham acabado de ouvir. Suponho que não tenha havido muitas histórias sobre uma pedra que é capaz de ressuscitar os mortos. Houve? Perguntou ele a Hermione. Não, respondeu ela triste. Acho que ninguém, exceto o Sr. Lovegood, se iludiria achando isso possível. Beedle provavelmente tirou a ideia da pedra filosofal. Sabe, em vez de uma pedra que o torne mortal, uma pedra que reverte a morte. O aroma da cozinha se intensificava. Lembrava cuecas queimadas. Harry se perguntou se seria possível comer o suficiente da sopa que Xenofilho estava preparando para evitar magoá-lo. Mas e a capa? Perguntou Rony devagar. Vocês não percebem que ele tem razão? Me acostumei tanto a usar a capa do Harry e a achá-la útil que nunca parei para pensar. Nunca ouvi falar em outra igual a do Harry. É infalível. Nunca nos detectaram embaixo dela. Claro que não. Somos invisíveis embaixo dela, Rony. Mas todo o resto que ele disse sobre outras capas, e elas não custam exatamente 10 por um nuke? Você sabe que é verdade. Nunca me ocorreu antes, mas já ouvi falar de capas cujos feitiços desgastaram com o tempo ou são rompidas por feitiços que deixam buracos. A de Harry pertenceu ao pai dele, portanto, não é exatamente nova. Não é, mas está. Perfeita. Sei. Tudo bem. Mas, Rony, a pedra... Enquanto discutiam os cochichos, Harry andou pela sala prestando apenas meia atenção à conversa. Ao chegar à escada circular, ergueu os olhos distraidamente para o andar acima e se perturbou. O seu próprio rosto se refletia no teto do aposento. Passado um momento de perplexidade, ele percebeu que não era um espelho, mas uma pintura. Curioso, começou a subir a escada. — Harry, o que é que está fazendo? Acho que você não devia ficar olhando a casa quando ele não está presente. — Harry... Porém, já alcançaram o andar de cima. Luna decorara o teto do quarto dela com 5 rostos belamente pintados. Harry, Rony, Hermione, Ginny e Neville. Eles não se moviam como os quadros de Hogwarts, mas ainda assim possuíam certa magia. Harry achou que respiravam. O que pareciam ser apenas finas correntes de ouro passadas em volta das imagens, entrecruzando-as, após um exame mais atento, Harry percebeu que formavam uma palavra, mil vezes repetida em tinta dourada. Amigos, amigos, amigos. Harry sentiu uma grande onda de afeição por Luna. Correu os olhos pelo quarto. Havia ao lado da cama uma grande foto de Luna criança, com uma mulher muito parecida com ela. Estavam abraçadas. A garota, muito mais bem cuidada nessa foto do que Harry jamais a vira na vida. A foto estava empoeirada. Ele achou isso estranho. Olhou melhor o quarto. Havia alguma coisa esquisita. O tapete azul claro também estava coberto de poeira. Não havia roupas no guarda-roupa, cujas portas estavam entreabertas. A cama dava a impressão de frieza e hostilidade, como se ninguém dormisse nela havia semanas. Uma única teia de aranha se estendia sobre a janela mais próxima, cortando o céu tinto de sangue. — O que aconteceu? — perguntou Hermione quando Harry desceu. Mas antes que ele pudesse responder, Xenofilho, vindo da cozinha, chegou ao último degrau, agora trazendo uma bandeja carregada de tigelas. — Sr. Lovegood, respondeu Harry, onde está Luna? — Desculpe, onde está Luna? Xenofilho parou no patamar. — Já lhe disse. Foi a ponte de baixo, pescar de latex. — Então por que preparou a bandeja apenas para 4? Xenofilho tentou falar, mas não emitiu som algum. O único ruído era o que vinha da máquina impressora e uma leve vibração da bandeja quando as mãos de Xenofilho tremeram. Acho que Luna não está em casa há semanas. As roupas dela não estão aqui, a cama não tem sido usada... Onde ela está? E por que o senhor fica todo o tempo olhando para a janela? Xenofilho deixou cair a bandeja. As tigelas balançaram e quebraram. Harry, Rony e Hermione sacaram as varinhas. O bruxo congelou, a mão quase alcançando o bolso. Naquele momento, a prensa produziu um enorme estrépito e vários exemplares do pasquim começaram a descer da máquina para o chão por baixo da toalha. A prensa finalmente silenciou. Hermione se abaixou e apanhou uma revista. A varinha ainda apontando para o Sr. Lovegood. Harry, veja isso. Ele se aproximou mais rápido que pôde, desviando dos numerosos objetos. A capa do pasquim tinha a sua foto, cortada pelas palavras Indesejável número 1 e, na legenda, o prêmio por sua captura. O pasquim vai mudar de diretriz, então? Perguntou Harry com frieza, seu cérebro funcionando agilmente. Era isso que o senhor estava fazendo quando foi ao jardim, Sr. Lovegood? Enviando uma coruja ao ministério? Xenofilho umedeceu os lábios. Eles levaram a minha Luna, sussurrou. Por causa do que andei escrevendo, levaram minha Luna e não sei onde ela está ou o que fizeram com ela. Mas talvez me devolvam minha filha se eu entregar Harry Potter? Hermione terminou a frase por ele. Nada feito, disse Rony taxativo. Saia da minha frente, estamos indo embora. Xenofilho ficou lívido, um século mais velho. Seus lábios se repuxaram em um pavoroso esgar. Estarão aqui a qualquer momento. Preciso salvar Luna. Não posso perder Luna. Vocês não devem ir. Ele abriu os braços diante da escada e Harry teve uma súbita visão de sua mãe fazendo o mesmo diante do seu berço. Não nos obrigue a feri-lo, disse Harry. Saia do caminho, Sr. Lovegood. Harry! Gritou Hermione. Vultos montados em vassouras passaram voando pelas janelas. No momento em que a atenção dos três se desviou, Xenofilho sacou a varinha. Harry percebeu o erro ainda em tempo. Atirou-se de lado, empurrando Rony e Hermione para longe quando o feitiço estuporante voou pela janela e atingiu o chifre de Erumpente. Houve uma explosão descomunal. O som produzido pareceu destruir a sala. Pedaços de madeira e papel e entulho voaram em todas as direções, erguendo uma nuvem impenetrável de densa poeira branca. Harry foi arremessado no ar e, em seguida, se estatelou no chão, cego pelos destroços que choviam sobre ele, os braços protegendo a cabeça. Ele ouviu Hermione gritar. O berro de Rony e uma série de nauseantes baques metálicos que indicavam que a explosão arrebatara Xenofilho do chão e o atirara de costas escada abaixo. Meio soterrado pelo entulho, Harry tentou se levantar. Mal conseguia respirar ou enxergar por causa da poeira. Metade do teto cedera e uma parte da cama de Luna pendia pelo rombo. O busto de Rowena Ravenclaw jazia ao seu lado com metade do rosto destruído. Fragmentos de pergaminho flutuavam no ar e a maior parte da prensa tombara de lado, bloqueando a escada para a cozinha. Então outra forma branca se aproximou e Hermione, coberta de poeira como uma segunda estátua, levou o dedo aos lábios. A porta no térreo foi posta abaixo. Não lhe disse que não precisávamos ter pressa, Travers? Disse uma voz áspera. Não lhe disse que esse Matusquela estava delirando como sempre? Houve um estampido e o grito de dor de Xenofilho. Não, não! Lá em cima! Potter! Eu lhe disse na semana passada, Lovegood, que não viríamos a não ser que você tivesse alguma informação concreta. Lembra-se da semana passada, quando você quis trocar a sua filha por aquela bosta daquele toucado idiota? E na semana anterior, outro estampido, mais um guincho. Quando você achou que nós a devolveríamos se você oferecesse prova de que existem bufadores? Estampido. De chifre? Estampido. Enrugado? Não, não, eu suplico, soluçou Xenofilho. É realmente Potter. É verdade. E agora vemos que só nos chamou aqui para tentar nos explodir. Rugiu o comensal da morte, e ouviu-se uma rajada de estampidos entremeados por guinchos agônicos de Xenofilho. A casa parece que vai desabar, seu Win, disse outra voz calma, que ecoou pela escada desconjuntada. A escada está totalmente bloqueada. Posso tentar desobstruí-la? Talvez a casa desabe de vez. Seu mentiroso nojento, gritou o bruxo chamado seu Win. Você nunca viu Potter na vida, viu? Pensou em nos atrair aqui para nos matar. Foi, não foi? E acha que vamos lhe devolver sua filha assim? Juro. Juro, Potter está lá em cima. Omenum revelio, disse a voz ao pé da escada. Harry ouviu Hermione ofegar e teve a estranha sensação de que alguma coisa estava mergulhando sobre ele, absorvendo seu corpo na própria sombra. Tem alguém lá em cima sim, seu Win, disse o segundo homem bruscamente. É Potter, estou lhes dizendo, é Potter. Soluçou o Xenofilho. Por favor, me tragam Luna. Me devolvam Luna. Você terá sua filhinha, Lovegood, disse seu Win, se subir essa escada e me trouxer Harry Potter. Mas se isso for uma conspiração, se for um truque, se tiver um cúmplice esperando lá em cima para nos atacar, tentaremos guardar um pedacinho de sua filha para você enterrar. Xenofilho soltou um grito de medo e desespero. Ouviram-se passos apressados e coisas sendo arrastadas. Xenofilho estava tentando passar pelos destroços na escada. Vamos, sussurrou Harry. Temos que dar o fora daqui. Ele começou a se desenterrar, acobertado pelo barulho que Xenofilho fazia na escada. Rony era quem estava enterrado mais fundo. Harry e Hermione subiram o mais silenciosamente que puderam nos destroços em que ele jazia e tentaram retirar uma pesada cômoda de cima de suas pernas. Quando as batidas e arrastos de Xenofilho foram se tornando mais próximos, Hermione conseguiu soltar Rony com o auxílio de um feitiço de levitação. Tudo bem, sussurrou Hermione. Quando a prensa quebrara que bloqueava o alto da escada começou a estremecer, ela repetiu. Tudo bem. Xenofilho estava apenas a alguns passos. A garota continuava branca de poeira. Você confia em mim, Harry? Harry assentiu. Ok. Então, murmurou Hermione, me dê a capa da invisibilidade. Rony, você vai vesti-la. Eu? Mas Harry, por favor, Rony. Harry, aperte a minha mão. Rony, segure o meu ombro. Harry estendeu a mão esquerda. Rony desapareceu sob a capa. A prensa que bloqueava a escada sacudia. Xenofilho tentava removê-lo usando o feitiço de levitação. Harry não sabia o que Hermione estava esperando. Segurem firme, sussurrou ela. Segurem firme, a qualquer segundo agora. O rosto de Xenofilho, branco como um papel, apareceu por cima da superfície do aparador. Obliviate, ordenou Hermione, apontando a varinha primeiro para o rosto dele e em seguida para o andar de baixo. Deprimo! Ela acabara de explodir uma abertura no soalho da sala de visitas. Eles caíram como pedras, Harry ainda segurando a mão da amiga, como se disso dependesse a sua vida. Ouviram um grito embaixo e o garoto vislumbrou dois homens tentando escapar da vasta quantidade de entulho e móveis quebrados que choveram sobre eles do teto despedaçado. Hermione rodopiou no ar e o rimbombar da casa desabando ecoou em seus ouvidos enquanto a amiga arrastava-o mais uma vez para a escuridão.